padrão, sinto só a revolução, pronto pra somar, me apresento na função. Tudo pra mim é pouco, mas aí tô com os loucos. Rap nacional, nossa cara chapa o coco. Liberdade, tudo que eu quero, paz, amor, é tudo que eu espero. Acredite em mim, pois aqui o papo é reto, reto como a rocha de concreto. Tem que ter mais amor então, por isso viver. Liberdade pra nós, mano, velho, pode crer. Tudo que sonho guardei no coração, salve os molequinhos na rua, firmão. Tudo segue bom, na corda rola um som. Rap nacional, só pra quem tem o dom. É tudo nosso, firmeza, atitude é uma proeza, beleza? No caso, põe na mesa. Pode crer, moleque doido, tamo aqui, firmão. Salve a rapaziada, é nóis, ladrão. Filhos do gueto, é nóis do primeiro ato. Com respeito, periferia, vos relato. Sangue bom, sangue A, tamo aqui pra rimar. É tudo nosso, quer um pouco, chega mais, vamos zoar. Olhar aqui pra ir mais além. Nunca vou vacilar. Sempre vou lutar. E quem sabe a vitória alcançar. Tá ligado como é, né, Joe? Demorou, mas já chegou. Pros cookies pros loucos que acreditou. A quebrada é muito louca, tá ligado? Eu ando pelo certo, nunca pelo errado. Tão forte como o sol que traz o dia claro. Muito prazer, palavreado nato. Como a fúria dos ventos que causa uma tempestade. Que jogaria no seu olho em um ato covarde. Tô sempre por aí, doido, fazendo minha parte. Firme, forte, sempre esperto, pronto pro combate. Do jeito que vier, tô pronto, aguento o barque. Esse jogo com certeza não terá empate. E acredito muito em Deus, se é que você não sabe. Na humildade é nós mesmos prontos pro eu ataque. Eu também sou do gueto, doido. Combatente, guerreiro do povo. De armadura blindada, escudo e espada. Lupa na cara, um louco insano. Solto, não é pouco, mas suficiente aos invejosos que bicam na quebra de tênis de berma. Tem esse cordão no pescoço, mas deixa quieto. Prefiro dar de boa curtindo com os camaradas. Não dou brecha na bala pra não ser cobrado. Respeito a minha quebrada, certo? Truta, mais um filho que a mãe foi à rua. Sem pichar na polícia, no cais nascia sem ser homicida. Eu sei bem o que faço, parceiro. E faço bem, pois de Deus sou herdeiro. De infância sofrida, ideia dividida. Pois sobrevivi daquele jeito. Você sabe aí. Eu também respeito aqui. É pra quem tem, distante de tudo, perdido no mundo. Mas aí a atitude vai além. Você sabe eu também, pra se dar bem. Nunca faço mal, sempre faço bem. Sem olhar aqui pra ir mais além. Nunca vou vacilar. Sempre vou lutar. E quem sabe a vitória alcançar. É nós mesmo que chegou pra somar, Joe. União faz a força, então demorou. A quebrada tá de boa, eu tô também. No rolê na BR há mais de 100. Quem só menor, pede black, não tem vez. A miliano sem dar brecha pra burguês. Se vacilar, demorou, pode acreditar. Quem manda aqui é nós, então vamos zoar. Estou aqui pra lutar, te apresento minha arma. Nessa guerra suburbana nunca perdi a calma. Sangue bom, sangue A, estou aqui pra rimar, pra lutar. Pra quem sabe o mundo possa mudar. Na favela miliano eu aprendi a viver. Aprendi tempo que só lutando posso vencer. Tô aqui, não desisto, acredito do gueto, sou filho. Você sabe eu também, pra se dar bem. Nunca faço mal, sempre faço bem. Sem olhar aqui pra ir mais além.